Cuida do cavalo para ele ficar bem. Limpar o cu do cavalo para ele não ficar sujo. O cu do cavalo tem manchas que podem infeccionar. O cu do cavalo é muito vulnerável, por isso tem que cuidar. O cu do cavalo fede muito, por isso tem que lavar. O cu do cavalo é preto, é preto, é preto, é preto, é preto, é preto. O cowboy tá ensinando a vocês como se limpa o cavalo. Cavalos são os bichinhos mais lindos da natureza. Eles são tão fofinhos e lindinhos.